Fala, grande Hernani. Boa tarde, meu querido. Cara, eu queria fazer um adendo aqui do e-mail de um rapaz que mandou para você falando sobre a diferença de mulheres evangélicas e católicas, né? E eu concordo com a posição de vocês em relação a isso, mas eu gostaria de acrescentar uma outra coisa. A gente esquece que dentro do meio evangélico não precisa você ter nenhum respaldo. Isso aí eu tô falando das igrejas evangélicas modernas, tá? Dessas que vieram da visão pentecostais e neopentecostais. Essas igrejas, elas não precisam você ter nenhum respaldo histórico para você ter uma posição de destaque, né? Na igreja. Então, quando a gente vê as mulheres dentro lá da igreja, elas do nada, cara, viram irmãs de oração, viram ministros de louvor da igreja, já estão dando aula para crianças de evangelho, ou seja, elas ocupam posições de destaque lá na igreja muito facilmente, fazendo com que quem olha para elas esqueça completamente o passado degenerado delas. E aí, isso acontece, né, dentro das igrejas de uma forma muito fácil, inclusive da pessoa virar pastor. Eu posso dizer para você que tinha uma ex-Ronaldinha, não sei se os mais velhos aí, os caras que têm uns 30 anos de idade, 28, 27, vão lembrar. Vocês lembram daquelas Ronaldinhas? Tinha uma loira, uma loira naquelas Ronaldinhas, que ela foi atriz pornô hoje, ela é pastora. E ela de vez em quando aparece lá no Super Pop. Não tem muito, assim. Já vi algumas vezes ela no Super Pop, não sei se ela vai frequentemente lá, mas pela internet eu vi. Porra, a mulher virou pastora, cara. Entendeu? E aí, cara, apaga completamente o passado dessa mulher. Entendeu? O que que garante que essa mulher teve uma mudança, uma quebra de paradigma? E esse é o maior problema dentro do meio evangélico, que gera os maiores manginas da história, porque os caras chegam lá, ainda vê que a mulher mudou, assim, vê superficialmente que a mulher mudou, não sabe do histórico dela, vai lá, assume ela, assume o Enzo, assume a Maria Vitória, entendeu? E foda-se. E dentro da igreja é assim, cara, é muito fácil você crescer dentro de uma igreja evangélica. Dentro de uma igreja católica, meu filho, aí, cara, para ser padre, para ser alguma coisa lá dentro, tu tem que penar nos estudos, você tem que ter uma disciplina, uma organização muito grande para você crescer lá dentro, né? E aí a maioria das pessoas, elas vão lá realmente aprendem uma disciplina de solenidade, né? Eu não sou evangélico nem sou católico, mas eu já fui durante minha vida muito tempo evangélico. Acredito que é muito fácil você simplesmente crescer lá dentro. E ainda mais com essa propagação, né, de cultos em forma de shows e tal. Cara, se a mulher ainda tiver um talento de cantar, pô, é mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Aí, cara, é muito, muito tranquilo de apagar o passado dela. Tem uma porrada de disputa dentro do meio evangélico aqui, que eu não vou citar nome para não ficar feio para vocês. Mas são muito conhecidas, já gravaram vários CDs e são muito conhecidas dentro do meio evangélico. E tudo ex-rodada, velho. Tudo ex-rodada, ex-drogada, ex-tudo, velho. Entendeu? Então, cara, eu acredito que esse complemento seja importante diante do e-mail daquele amigo lá que mandou aí. E é isso. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. We'll Salve, salve, confraria. Estamos aí para a última parte. Espero que seja a última, né, Felipe? Ué, a gente falou que ia acabar na parte 2 e já estamos na parte 4. Estamos aí na última parte, gente, do especial Roger da Cidadezinha. Pô, tá sendo gostoso ler os textos dele e debater, não tá, Felipe? Eu tô me divertindo, Felipe. Te juro por Deus, tô me divertindo. Eu também, cara. Estamos aí, né, 2:30 da manhã vendo a história da vida do cara. Tá bom demais, viu? Tô gostando. Bom, gente, por favor, se inscrevam lá no Apenas Um Cara Cast, por favor, façam isso por mim. Quero ver, a minha meta é ver lá 100 inscritos. O cara é bom, o cara é fera. E ele tá me ajudando nessa missão aqui, que é de ler os textos do Roger da Cidadezinha. Inclusive, os ouvintes pediram aí pra trazer Péricles Miguital. Já quero avisar que já estamos em negociação. Vai vir. Outro lá. Esse é canal grande, canal com muitos inscritos. É grande aí. Rodrigo Baltar. Já estamos em negociação. Apesar que eu não gosto de falar as coisas, Felipe, porque quando a gente fala não acontece, né? Você sabe disso, né, Felipe? Má sorte, né? O povo joga um olho gordo, mas Rodrigo Baltar vai vir aqui também, se Deus quiser. Tasca? Vai voltar. Então podem ficar sossegados. Vai ter, como tá tendo agora, então vamos ter só cara fera aqui. Felipe, na última parte, então a gente parou que ele ficou em dúvida entre falar com a gorda ou... deixar o cara sair da Matrix, tirar o cara da Matrix. Então teve o debate lá. Felipe, dando prosseguimento aqui, agora começaram a intensificar os ataques. Começaram em outros blogs e falar mal dele e falar das coisas dele. Mais pra frente ele deu um vacilo grave, que eu vou comentar. E ele começou a ver que as coisas estavam ficando muito rudes. Ele chegou até a ameaçar aqui que ia terminar o blog. Depois ele criou umas normas aqui, que você até achou engraçado, que ele fala que não serão tolerados comentários que ofendam. As normas feudais, né, cara? Decreto feudal. Então tá, ele criou as normas lá contra os haters, mas os ataques estavam muito graves. E mais pra frente eu vou falar qual que foi a cagada dele. Vocês vão saber o que, que ele fez de errado e o que, que aconteceu. Isso não tá publicado, né? A gente foi atrás. Bom, Felipe. Então, o Roger, ele começou a diminuir as postagens porque ele estava muito ocupado e tal. Mas aí, aqui num texto, ele fala sobre a possibilidade de alfismos dos formados em cursos superiores menos badalados. Felipe, o Roger fala o seguinte, que mesmo se o cara... Porque os cursos mais badalados, vamos falar aqui, Felipe, os mais badalados. Medicina, engenharia, qual outro que está dando bastante dinheiro aí, Felipe? Direito, cara, sempre foi, né? Não, direito mais ou menos, direito é pra quem passa em concurso. Porque o cara que trabalha normal aí é advogado de cadeia, por exemplo, é 1.500, 1.800. Um cara não, um cara tô formado. Falando daquele advogado formado em universidade boa, né? Esse aí tira uns 3, 4 pau, talvez 5, né? Mas é badalado porque tem muita gente querendo entrar na onda, né, cara? Porque acha que vai fazer muito dinheiro com Matrix. Direito, por isso que é tão badalado. É a Matrix de novo, tá em todo lugar. Tá, então os mais badalados aqui o Felipe colocou como medicina, engenharia, direito, tá bom. Então ele diz o seguinte, que se você formou os cursos menos badalados, aquele dá exemplo de cursos menos badalados, tem uma forma de você se dar bem, ele diz aqui. Ele diz que ainda tem como você se dar bem. O que seriam os cursos menos badalados? Ele fala aqui, palavras dele. Eu e o Felipe não estamos falando nada. Nós estamos só. É ânimos narrantes. Estamos lendo. Curso menos badalados na opinião do Roger. Química, letras, pedagogia, filosofia, educação física, matemática, química, biologia, física, administração. Cursos menos badalados. As pessoas então, dizem que tratam de forma depreciativa, afirmando que são cursos de baixos salários durante a vida toda. Mantendo assim na vida de beta. Pode falar. O que você vai vendo aí? Qual é o peso de alguém? Você vai comparar duas pessoas. Um cara fala que vai estar fazendo medicina na USP. Aí, imagina isso num bar, né? A menina tá perguntando pra dois caras. Um tá fazendo medicina na USP. Aí vai perguntar pro outro. Ela tá em dúvida entre quem pegar. Aí o outro fala o seguinte: ah, eu faço letras em uma particular aí. Acha que a menina vai pegar aqui? A qualidade, o valor social já foi lá embaixo. Mas tem a questão da conspicuidade, que a gente já falou, e eu vou falar mais pra frente. Mas se o cara da medicina também for betão, todo betoso, aí ele não vai conseguir. Aí o cara de letras vai e come. Se o cara de letras mostrar tem aquele gingado bom, aquele papo massa, é óbvio que isso vai meio que reverter a situação da... Vai anular a questão. Vai o cara de medicina começar a puxar papinho de Yu-Gi-Oh! Eu tenho uma carta no Yu-Gi-Oh! Que mata todo mundo. Pronto, acabou, já era. Esse aí pode estudar medicina na gringa. Não, na gringa aí o estado já subiu muito, mas... Cara, eu acho que na gringa tu pode falar até de Dragon Ball. Menina que não tem problema nenhum. Que ela entra na onda, né? Fala, vamos fazer então, uma Genkidama. Ela começa a ver Dragon Ball só pra ficar contigo. Então, mas ele diz aqui que tem uma forma de fazer o sol brilhar. Você precisa obrigatoriamente fazer a porra do doutorado. Sei que posso estar sendo chocante, mas o compromisso do blog feudal é sempre mandar a real sem qualquer peninha dos betas, pois assim há chances reais de tirá-los do sofrimento. Então ele diz o seguinte, o Felipe, que se você pode qualquer curso, e é verdade, eu posso afirmar e você deve saber, se você entrar no site da faculdade, se for ver quanto que um professor de faculdade ganha, o da particular deve estar ganhando aí em média 5, 6 pau. O da pública são salários de 13 a 20 mil. Digo isso por quê? Porque eu era muito amigo, quando eu estudava na Federal, eu era amigo dos professores. Tinha um professor que era tão louco, Felipe, que ele mostrava olerite pra mim. É 18 mil reais. É, tanto eu não tô mentindo, que ele tinha dois filhos, e os dois filhos dele estudavam em uma escola particular, uma das mais caras de São José dos Campos. A escola do filho dele. R$2.500 para cada criança. Ele mostrou, não é mentira. R$2.500 por mês. R$2.500 é muito mais do que o meu salário, por exemplo. Você entendeu como é que é, Felipe? O que o cara gasta é o que às vezes um cara não consegue ganhar. Isso tudo com dois filhos já vira 5 mil, né? Um terço do salário, cara. Um terço. A Matrix aí, mas vamos lá. Aí, o seguinte, Felipe, o que ele quer dizer é o seguinte, que se você tirar o mestrado e der aula em faculdade, se você for pra faculdade, aí você reverte, mesmo tendo um curso excelente. Cara, porque quando você fala que tem um mestrado, ou melhor ainda, um doutorado, não importa o curso que você fizer, cara, tudo vai te dar uma moral do caralho, porque quando você faz doutorado, você ganha automaticamente o título de doutor, entendeu? Tanto que se você for, por exemplo, em convenções... de formandos de doutorado, todo mundo vai ter o título de doutor, imagina. Ah, não sei o que, uma menina tá lá falando contigo e você menciona, eu sou doutor em pedagogia. Por que isso não vai dar uma moral do caralho? Nossa! Você mostra lá, pior ainda, você fala que tem um PhD em pedagogia. Tu vai... Você fez na gringa? Fala aí, Felipe, você fez na gringa? Pronto! É, cara, tanto que eu vou dar o exemplo aqui do meu avô. Meu avô fez o doutorado dele... na Inglaterra, quando ele veio pro Brasil, rapaz, só faltava botar ele num trono. Coisa de o cara coisa. Era rei. É, era rei. Todo mundo chamava ele. Porque tinha, por exemplo, imagina que tivesse dois candidatos. Um fez doutorado aqui no Brasil, digamos aí na USP, o outro fez o doutorado na Inglaterra. Tu vai escolher quem? O negócio é assim, então, ouvinte. Tanto que, mesmo você fazendo doutorado, como o Roger falou... ainda tem mais coisa melhor que um doutorado, entendeu? Nunca para, cara. Mas então ele dá esperança para as pessoas. Ele diz que se você for um doutor, pós-doc, PhD, então aí você tá bem. Ainda. Isso, né? E também porque você pode fazer, não sei se os ouvintes sabem disso, mas você pode fazer vários mestrados, entendeu? E também você pode fazer vários doutorados em diferentes áreas, entendeu? Você não precisa só ter um doutorado, você pode ter vários doutorados. Entendeu? Caralho, ô Felipe, tudo isso é uma Matrix muito louca, cara. Você acha que porque você leu uns negocinhos e tudo, agora você é doutor, cara? Olha que louco, a Matrix do estudo, da faculdade, ela é muito forte, Felipe. Olha que mundo de ilusão, cara. Imagina o ego de um cara que é doutor, ô Felipe. O cara, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu seja, eu formei em administração. E o cara é pós-doc em administração. Imagina o ego dele, o tamanho do ego dele, Felipe. Ele deve achar que ele é um sub-deus, cara. Sendo que ele é só um cara que leu os negocinhos lá. Tudo bem, pra mérito dele. Não tô desmerecendo não, Felipe. Tô só te mostrando que, olha, imagina o ego desse cara. Esse cara deve achar que ele é... Puta que pariu, eu sou um cara essencial pro mundo. Isso é só mais um, cara. Não é, esse ego se desenvolve porque as pessoas dão moral, entendeu? Não é porque você também se acha o foda, é porque as pessoas vão pagando pau pra tu, cara. É toda aquela questão de você vai se corrompendo. O seu ego vai subindo, destaque social. O destaque social vai aumentando, cara. Você vai ficando corrompido, você vai achando que só porque você é um PhD em alguma coisa, você é melhor que todo mundo. tu começa a ver os outros com desdém e falar: ah, você só tem um mestrado? É, pô, tu é um bosta. Eu tenho um doutorado. É outra coisa. Caralho, filho. Aí agora eu queria abrir só comentar aqui o negócio do Roger, que é essa tática que ele falou de ter um mestrado. Ouvinte, eu não quero ter real aqui não, mas eu só vou dar uma dica aqui. Que é muito complicado você fazer um mestrado aqui no Brasil. Não é pra jogar água nos sonhos, não. Não é meter real, não. Só falando que é uma caminhada difícil. Por quê? Porque mestrado aqui no Brasil, rapaz, geralmente é aula de tarde e de noite. Caramba! É aula, rapaz, você tem aula. Aí é 2 anos, geralmente, de mestrado. Com aula praticamente todo dia. Aí imagina, rapaz, você tem que trabalhar, tem que ter aula tarde e de noite, tem que ter horários loucos aí pra você estar na faculdade. E pior ainda, no mestrado, é que você tem que ter uma tese. Entendeu? Todo mestrado você vai ter que elaborar uma ideia. Entendeu, rapaz? Você vai ter que elaborar um projeto. Imagina que você tem que elaborar um projeto. E esse projeto, você, no final do mestrado, as pessoas vão começar a criticar o projeto. Vai ter uma banca, elas vão começar a criticar seu projeto. Você vai ter que defender o seu projeto e mostrar que ele é bom. Entendeu? Por isso que a galera fala que mestrado no Brasil não vale a pena. É uma caminhada do caralho pra tu conseguir tirar o seu mestrado. E ainda mais, se você tirar o seu mestrado, imagina o seguinte, né? Você tem aula de tarde e noite. Como é que você vai trabalhar? Nossa, mãe. Como é que você vai ter um trabalho, né, velho? E pior ainda, você precisa ter um horário flexível. Você vai fazer essa rotina por 2 anos. Você acha que consegue, né? Ah, cara. Não consegue, rapaz. Porque só se tiver uma rendinha. Cara, só se você, por exemplo, tem uma coisa também muito massa, que eu acho que o Roger fala isso, porque ele acha que todo mundo vai ser servidor público. Por quê? Você vai ver que servidor público é filha da puta. Filha da puta que eu digo de... Ih, falei merda, mano, porque eu sou servidor público. Cara, tá, peraí. Filho da puta assim na malandragem, beleza, ouvinte? Foi mal aí. No servidor público, quando você quer fazer um mestrado, você assina uma aplicação falando pro seu chefe, falando que você vai fazer um mestrado, e ele vai te dar licença pra você fazer o mestrado. Você vai continuar recebendo, e você só precisa. E o seu trabalho vai ser ir pra aula. Mas enquanto você vai pras aulas, você vai continuar recebendo, ouvinte. Ou seja, imagina, você vai fazer o mestrado. O Estado é uma fábula mesmo, né, Felipe? O Estado é uma mentira, né, cara? Pra quem trabalha no Estado é uma beleza, né, cara? Mas pra quem tá lá no setor privado. Porque isso só acontece para servidor público. No caso do Roger. O Roger, por exemplo, se ele quiser fazer um mestrado, ele pode ficar tranquilo indo para as aulas dele, que todo final de mês ele vai receber o pagamento completo. Entendeu? Mas no caso do servidor privado, imagina aí, ouvinte, você está trabalhando numa empresa. Não tem essa aplicação, cara. A empresa não quer saber se você quer fazer um mestrado, se você quer fazer um doutorado, ela está cagando. Ou ela pode falar, beleza, vai lá fazer seu mestrado, mas tu não vai receber dinheiro. Foda-se você, pau no seu cu. Pau no seu cu, você não vai ganhar o salário, entendeu? Então, ouvinte, óbvio que quando você faz um mestrado, você vai ganhar um bônus de salário, dependendo do que você vai fazer, vai vir uma moral pra você. Eu recomendo vocês pensarem muito sobre isso, caso alguém aí esteja querendo fazer um mestrado, que é uma caminhada difícil. Beleza, rapaz? Então pensa direito aí. Mas se você acha que tem condições de lidar com... Manda bala, cara. Sua vida vai melhorar muito. Tanto que a minha família, tem uma tia e o meu avô que eu falei, fez doutorado e mestrado, e os caras estão felizes demais. Mas é difícil. Mas se quiser, ó, mete bala. Bom, ele atualiza que ele tava com 99 mil reais. 99.359. Aportados, né? É, aportado isso. Bom, aí ele fala que ele voltou a publicar, mas que ele tinha perdido tesão por causa dos caras criticando. O que mais que ele fala de importante? Aqui ele fala uma coisa interessante. Olha só o que ele fala aqui. Pode falar. Não adianta querer ser milionário com 50 ou 60 anos e até lá ser humilhado de forma insana por essa sociedade hipócrita. O sistema é muito forte, a Matrix é poderosíssima, mas há uma única forma de driblá-la. Isso mesmo. Há como passar uma rasteira na Matrix e gerar um bug na mesma. E é isso que eu vou ensinar para os senhores. Aí quando ele fala aqui, olha que interessante, Felipe, isso aqui é verdade. Quando estamos adormecidos nesse mundo matrixiano, não passamos de meros capachos do sistema. Olha que interessante agora, Felipe. Temos a ilusão de que tudo é bonitinho, eu já tive. Tudo é normal, eu já tive também. Que trabalhar 10 horas por dia é lindo e engrandece o homem. Isso tudo é mentira. Somos meros escravos do sistema e trabalhamos para enriquecer os alfas. Aí eu concordo em partes, mas olha que interessante. Trabalhamos para enriquecer os alfas e somos a base de sustentação de suas boas vidas. Fomentamos os prazeres insanos do qual desfrutam diuturnamente. Então, ô Felipe, o que eu quero te falar é o seguinte. Ô Felipe, trabalhar é importante. Tá bom, cala minha boca, não falo nada disso. Trabalhar é importante, tudo bem, calo minha boca, não falo nada disso. Agora, o povo, tem gente que e eu falo isso assim, todo mundo tá tão embriagado nisso, tão embriagado, tão louco, tão embebido disso, que cria-se, por exemplo, a Matrix de dizer o seguinte: trabalhar 10 horas por dia é lindo, engrandece. Pô, Felipe, trabalhou 10 horas, isso te engrandece, isso você tá melhor com isso, isso faz você virar homem. Isso é uma Matrix do caralho, Felipe, porque trabalhar não engrandece porra nenhuma, cara. É um porre. É um saco. Mas é tudo isso, cara. E isso aqui eu vou falar. Desculpa se eu estiver viajando muito, viu, Felipe? Não, que isso, cara. Isso aí que você falou é até uma... eu não sei quantas vezes eu já falei isso, mas é uma teoria da sociologia. De que, por exemplo, na Idade Média, o trabalho era considerado, como eu posso falar, uma tortura. O nome trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura, porque trabalhar na idade era considerado uma tortura. O que era engrandecido, o que considerava que engrandecia o homem, era vagabundagem, porque imagina, nobre não precisa trabalhar. Para eles, a necessidade de não trabalhar, o não precisar do trabalho para se sustentar, era o que engrandecia o homem. Entendeu? Então quem trabalhava era o lixo, era o escravo. Entendeu? Mas isso aí começou a mudar depois da Revolução Protestante, de que o trabalho engrandece o homem. Por quê? Porque o trabalho gera lucro pro proprietário, entendeu? E agora eu não tô vindo com essas paradas comunistas, não, viu? Deus livre, não tô indo com isso aí, não. Não, as pessoas precisavam mudar a concepção, os proprietários precisavam mudar a concepção das pessoas de que o trabalho era uma coisa ruim. Porque quanto mais trabalho eles tinham, mais dinheiro o cara ganhava. Então, qual foi a sacada genial que ele teve? Eu vou mudar a concepção das pessoas pra galera achar que o trabalho engrandece o homem. Entendeu? De que trabalhar é bonito, é nobre, bonito. Te deixa satisfeito, sustenta a família. Ou seja, quem trabalha é um homem, entendeu? Essa é a concepção que o cara botou nas nossas cabeças, entendeu? E, olha, eu não sei qual é a certa. Eu, sinceramente, eu não acho que essa esteja errada. E realmente, você trabalhar, por exemplo, com o objetivo nobre, sustentar sua família, por exemplo, sustentar a si mesmo, entendeu? É um motivo nobre e vale a pena trabalhar. Não, mas a Matrix aqui, Felipe, isso eu não concordo com você. A Matrix, o pulo do gato tá aqui, ó. Isso. Que tudo é bonitinho, tudo é normal, trabalhar 10 horas por dia é lindo, engrandece o homem. O que ele quer dizer é o seguinte: o cara podia tentar trabalhar só 5 e conseguir ganhar o mesmo tanto. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Saindo da Matrix, ah não, trabalhar 10 horas é uma merda, vai tomar no cu, quero arrumar um esquema aqui pra eu trabalhar só 5 então, horas é e ganhar esse mesmo tanto aí. Ou mais. A gente tá concordando de que tudo tem um limite. Não é porque trabalhar é lindo que eu vou trabalhar, por exemplo, 12 horas por dia. Isso aí é coisa de revolução industrial, que os caras se mataram de trabalhar. Então, o que o Roger está falando aí, que a verdade é, se você tem a oportunidade de trabalhar menos, mas ganhar muito mais, é óbvio que você vai escolher a opção de trabalhar menos. Que no caso que o Roger recomenda é se tornar, trabalhar para o governo. Porque no governo, até o exemplo que eu mencionei na parte 2, do meu colega que trabalha 20 horas por semana, a carga semanal, geralmente de uma pessoa no setor privado é 40, o cara trabalha 20 e ganha 20 mil conto todo mês, contadinho. Entendeu, ouvinte? Então, o que o Roger está falando é, se você tem a oportunidade de trabalhar menos e continuar ganhando mais, que no caso seria o trabalho para o governo, tome essa oportunidade. Entendeu? E aí que ele entra com esse negócio da Matrix, que a Matrix quer que você trabalhe mais. Entendeu? Porque isso vai gerar mais lucro para o proprietário. Então é, a Matrix diz que é bom que você trabalhe mais para gerar mais lucro. Mas não só isso, Felipe. Olha que interessante. Então, ele falou lá atrás, é que a gente passou, que foi oferecido um cargo de chefia para ele, onde ele ia ganhar mais dinheiro e ele ia ter mais responsabilidades e ele ia ganhar mais dinheiro. E ele mesmo falou que se fosse um matrixiano, ia aceitar. Por quê? Agora eu vou ser chefe. Olha, agora eu vou ganhar mais. Só que, tipo assim, o que ele já ganha, ele já vive muito bem. Então, ele não tem necessidade de arrumar mais problema pra cabeça dele. Então, ou seja, ele tá fora dessa matrix de desespero por dinheiro. Você entende isso? Eu não sei se eu viajei também, desculpa. Não. O que você tá dizendo aí, que o próprio Roger tá dizendo, é que ele tá satisfeito onde ele tá. Então, ele não sente a necessidade de arranjar mais dinheiro, mas com esse dinheiro vai vir muito mais problema, muito mais responsabilidade para a cabeça dele. E ele ainda tá naquele negócio de eu quero ter uma vida mais tranquila, uma vida mais calma, então isso aí tá tudo em amor com o que ele quer. O cargo dele tá tranquilo, ele não precisa trabalhar muito, tá ganhando um dinheiro massa, tá aportando. Então quanto mais responsabilidade para ele, pior ia ficar a vida dele, mais estresse, mais problema. Entendeu? Então não, você não tá viajando não, tá tudo certo. Bom, aqui ele diz então que ele trocou de carro e aqui que foi a cagada. A troca do carro foi a cagada, já vou explicar. Aqui que ele caiu do cavalo feio. É, rapaz, o negócio não foi bonito. É, e ele diz que ele largou a gostosinha da mercearia e agora ele namora a gostosinha do posto de saúde. Não se preocupem, conheço a real. Jamais haverá risco de casamento e manginismos. Quem dá as cartas sou eu. Isso será objeto de um novo post em breve, contando as aventuras feudais de um beta pensante que se tornou alfa supremo local. Aqui, ouvinte, que foi a cagada. O último post dele, esse post resultou na maior merda possível, porque ele caiu do cavalo aqui. Felipe, ele pegou, presta atenção, quando ele falou que trocou e comprou um Focus branco. Focus branco, apesar de ser um carro caro, tem várias transações de Focus brancos no Brasil por dia. Dando um exemplo aqui. Então não tem como saber quem que comprou. Por exemplo, assim, vamos supor que eu fosse uma pessoa. Vou dar um exemplo só. Se eu tivesse acesso ao cadastro do Detran e visse quais transações de Focus branco aconteceu. Todo dia vai ter pelo menos, vou chutar um valor hipotético, 3 transações. 3 pessoas passam um Focus branco de uma pessoa para outra. Então não teria como achar o Roger. Eles estavam triangulando, já estavam chegando perto dele. Mas ainda não tinha como saber quem era o Roger. Qual que foi a cagada, ô Felipe e ouvintes? Olha que burrice. Ô Roger, você estiver ouvindo isso aqui, Roger? Eu gosto de você, Roger. Eu acho você foda. Mas você foi bem burro, hein, Roger? Como é que você foi mulo assim, cara? Acabou, o Roger não, né, pegou, cara? E falou um carro super difícil, super raro aqui. Uma Mercedes. É, aqui ele dá a mula ainda especificou os detalhes, aí fica fácil de achar. Aqui, ó, falou aqui, ó, qual que é o carro aqui, ó. É uma Mercedes C180, ele fala até a cor da Mercedes aqui, deixa eu ver. Então, aí o que aconteceu, Felipe? Botou Mercedes, uma foto na Mercedes, rapaz. Muito mais difícil. Não, mas eu acho que a foto não é a verdadeira, não sei. Aí, Felipe, fica muito mais fácil. Por quê? Porque a Mercedes deve ter pouquíssimas transações por dia. Então, quando ele falou que ele comprou a Mercedes, aí não se sabe se foi. Às vezes pode ter sido uma pessoa que trabalha em algum despachante. Pode ser alguém que tá dentro do Detran. Pode ser alguém. Eu acho que provavelmente foi um hater, né? Não, é um hater, isso é fato. É um hater. Pra queimar o filme dele. Só que é um hater, Felipe, que tinha acesso às transações de carros. É alguém que ou é despachante. Despachante tem acesso ao sistema lá do Detran, imagino. Coisa na concessionária, alguma aí. Um cara que trabalha em concessionária. Então, alguém que odiava o Roger, com a informação que o Roger comprou uma Mercedes 180, ficou muito fácil. Porque Focus branco, isso não dá pra achar. Deve ter talvez milhões, eu acho que não, mas milhares de Focus brancos. Agora, Mercedes C180, cara, tá de sacanagem, pô. Você especificou demais. Tipo assim, se ele puxasse as transações de um mês, deve ter 3 Mercedes que comercializar. Tu dá um exemplo só, Felipe. Tô chutando aqui, tudo hipotético. Mas acharam ele, Felipe. E o pior é que ainda é fácil ver essa transação de, por exemplo, ah, imagina que uma vai para São Paulo, uma vai pro Rio de Janeiro e outra vai pra uma cidadezinha pequena do lado de São Paulo. O cara vai saber já? Pronto, acabou. Né, vamos supor assim, uma vai para o Rio, uma vai para Belo Horizonte, a outra vai para Itapetininga da Serra. Ponto, cara. Não é, velho? Cara, velho, cara, o Roger se cagou inteiro, velho. Porque acho não que foi ele... burrice, Felipe? Fala se não foi. Cara, eu acho que é um pouco difícil imaginar que um hater tenha acesso aos recursos do Detran. Também especificar o carro todo. Eu acho que ele queria mostrar... Ele queria mostrar, olha só como eu sou o senhor feudal aqui, se liga no carro que eu vou comprar. Até dar as especificações só pra mostrar pra galera que eu tô em outro nível, entendeu? Cara, você imagina esse hater odiava o Roger pro cara ir lá, ter o trabalho de ver os acessos de transações de Mercedes pra localizar o cara. Puta que pariu, é muito ódio. Mas isso sempre tem, o Felipe. Você acha, por exemplo, eu sou pequenininho. Já tem um monte de gente que não suporta. Já ameaçaram eu. Ameaça de morte. Cara, sempre vai ter gente. Ah, Felipe, isso é bom. O poder social, aquilo que a gente tá falando, sempre quando você tiver destaque social, vai ter um povo que vai te odiar só por causa de você ter destaque. Só isso. Inveja, né, cara? Será que é inveja, Felipe? Ou será que é só vontade de destruir o cara? Eu acho que tudo tem inveja. Esse ódio tudo vem inveja porque ele diz: pô, por que essa merda, essas paradas todas e eu não. Já aí que tem que atacar o cara, falar que o cara porque, não presta. Porque ele fala assim, por que esse merda tem acesso a tudo isso e eu não? Ele não devia ter acesso, eu devia ter. Então já que eu não posso ter acesso, eu vou fuder com a vida dele, né? Sabe uma frase que me tira do sério, Felipe? Porque eu já denoto mau caratismo na pessoa. Tem uns filha da puta que diz assim, Felipe. Vamos supor, o Felipe se deu bem na vida. Eu chego aqui e falo assim, sei não. Aí a pessoa fala assim, mas por que sei não? Você já viu alguém ficar rico trabalhando? Quer dizer, na cabeça do cara... Venceu na vida, já é putaria. Ele não entende, por exemplo, que você pode vencer investindo. E eu não tô falando assim, falsas ilusões. Mas ué, como que não tem gente que vence trabalhando, cara? E o cara que dono de uma padaria não tá trabalhando, porra? Ele não trabalhou pra comprar padaria? Que isso, cara? Isso aí, cara. Tanto que eu vou dar. Agora, só puxando, eu vou dar só um. Como fala, uma. Essa questão toda aí se aplica principalmente ao Zé do Mobral. Que o cara ganha 1.500 por mês, às vezes menos, e tá investiu na bolsa. O cara tinha 300 mil em conta, cara. Ou seja, o cara trabalhou duro, meu, ganhando 1.500 por mês numa puta escola de bosta. E tá aí, cara, 300 mil aportado. Então, aí chegaria uma pessoa e diria pra ele, mas ninguém vence trabalhando, não é sacanagem você fazer porque isso com o cara? Porque você vai analisar de primeiro, né? O cara ganha 1.500, tem 300 mil acumulado, aí o cara já pensa, não, tem putaria aí, né? O cara deve ter roubado, deve ter putaria envolvida aí, mas o cara nem pensa na possibilidade de tudo isso ser fruto do trabalho dele. O cara ralou a vida inteira pra conseguir 300 mil. Entendeu? Você acha que é até pobreza de espírito, viu, Felipe? Eu acho que é pobreza de espírito. Pobreza de espírito, acho que tudo isso tem a ver com mau caratismo, né? Puro mau caratismo. Não tem outra explicação. Eu não sei nem se é inveja, cara. Eu acho que... Só de ver uma pessoa sendo sucedida, já acha que tem putaria envolvida. Já põe na cabeça que o cara é cuzão? Já viu esses caras, Vitor? Com certeza é cuzão. Se a pessoa é melhor que ele já fala que é cuzão, tem coisa. É gay. Tem muito disso, já viu, Vitor? É gay. Cara, mas vocês estão... Nossa, mas os meninos estão olhando pra ele porque ele é gay, mó bichona. Eu já vi ele fazendo chupeta, não sei o quê, não é, meu Felipe? Cara, sempre vem esses boatos, né, velho? De que alguém famoso é gay. Ou algum cara rico é gay. Até estranho, né, cara? Cara, eu imaginei a parada aqui agora. Imagina quando você era dono de república, a galera espalha um boato. O Hernani é gay, cara. Espalhava, pior que espalhava. Não gay, mas espalhava de por exemplo. O Hernani é louco. O povo sempre me acha louco, Felipe. O tempo todo. Ele é louco. Tinha um comentário na república que eu era louco. Só que pra mim era bom. Deixa o povo achar que você é louco mesmo, que aí ninguém mexe com você. Não é, Felipe? Deixa o povo achar que você é louco mesmo, virar no Rivotril, que ninguém nem fala com você. Cara, eu acho que pior do que se meter com um cara perigoso é se meter com um cara louco, né, velho? Sabe o que o cara vai fazer? Felipe, eu queria pedir pra você fazer um último comentário agora, mas esse em tempo livre, eu quero que você fale mesmo. Primeiro, a burrice do Zé, do Roger, você pensa que você já falou, que foi que ele foi ter cabeça, ele foi querer crescer o olho... E acabou se fudendo, querer muito se destacar. Então eu queria que você comentasse primeiro a queda dele, que acabou. O que, que foi o estouro? O povo, aí o cara, o Felipe, que puxou a transação, começou a jogar o nome completo, CPF, RG, cidade, endereço, pra todo mundo. Ctrl-C, Ctrl-V, nos blogs, comentário de blog, ia lá no comentário do blog, esse aqui é o Roger da cidadezinha, nome verdadeiro. Isso aí, tal. Cara, porque acho que a gente não comentou dos decretos feudais, mas o Roger já tava com uma legião de haters, cara. Não era uma, duas pessoas, não, já era uma legião lá que ficava tá tentando foder o blog dele, tava com uma raiva, rapaz, de discordar com tudo, ficar causando briga nos comentários. O que você acha dessa burrice dele? O que você tem pra comentar? Cara, eu acho que o Roger já devia ter, já tá meio esperto, né, cara? Eu acho que ele já devia ter ficado um pouco esperto com essas coisas, porque hater sempre tem essas coisas, né, cara? Você não pode ser, você precisa ser cuidadoso. E internet, cara, ainda mais que o Roger queria se manter no anonimato, é muito perigoso você ficar dando dados pessoais de transações, ainda mais pra, sendo que tem um monte de gente que quer ver a tua queda, quer ver tu fudido, entendeu? Então, acho que o Roger, cara, a necessidade dele de se mostrar pra galera, a arrogância dele, foi tão, se embriagou, ele, né, filho? A embriaguez dele foi tão grande que ele deve, não sei se se esqueceu, se realmente falou, foda-se, vou postar isso aqui mesmo. E o cara simplesmente postou lá e cagou pras consequências, né? Falou, não, eu vou mostrar aqui minha Mercedes, porra, todo mundo vai pagar pau pra mim, meu destaque só vai aumentar. Dá até o modelo, só faltou dar a cilindragem, o motor. Acho que... Então você acha que ele se perdeu, Felipe? Essa é a definição sua. Eu acho que isso tudo veio da embriaguez dele, cara. Toda essa necessidade de se mostrar, tanto que eu acho que foi isso que os... Não é normal, né, Felipe? Fala a verdade, não é normal. Eu já achei estranho quando ele se dizia que ele era o faraó, o senhor feudal. Aí eu acho que a coisa começou a desandar de vez, sair dos trilhos. E não é que a gente tá criticando, não, né, Felipe? Porque às vezes o ouvinte tá bravo aí falando que ele tá criticando o Roger. Não. Não, tanto que eu acho que a história dele foi interessantíssima. O que eu tô falando aqui é que é da questão da queda dele, do porquê aconteceu. Eu acho que a coisa começou a desandar quando ele fez os decretos feudais. Aí o negócio saiu do trilho, começou a... Pessoa, não deu mais certo, cara. Como é que é? Eu acho que ele mencionou isso, eu não tô lembrando, mas ele falou como é que é. Os servos se rebelaram contra o senhor. Mas, Felipe, então... Agora pra gente fechar aqui essa história, que foi delicioso falar sobre essas histórias... Felipe, no final das contas, o Roger foi um cara que deu a volta por cima. Apesar de tudo, ele deu a volta por cima. A gente nunca discutiu aqui que ele não foi um cara bem sucedido. Ele foi, conseguiu. Ele conseguiu. Parabéns pra ele. Conseguiu o sonho dele, que era sair da cidade grande e ir pra cidade pequena e ser um cara destacado. Ele completou o sonho dele. Parabéns. Mas aí depois é que as coisas começaram a desandar pra ele, né, Renan? Não é que desandou, aí o povo tinha um CPF, RG, nome completo, endereço, ele sumiu, entendeu? E eu não sei se ele pediu pros caras de blog apagar os comentários, sumiu, ninguém mais sabe dele, espero que continue assim, porque ninguém tem que saber mesmo, tem que parar com essa bobeira. Ah, vamos supor, o dia que um cara cash for famosinho também, tiver lá, vamos supor, 5 mil downloads, agora eu quero achar o Felipe... Ou o cara maluco que fala, quero achar o Felipe, porque eu quero ser amigo dele. Cara, respeita a pessoa, pô. E o outro cara, o Felipe tem opiniões radicais, temos que destruir a vida dele. Vamos achar onde o Felipe trabalha pra destruir a vida dele. São pessoas, assim, que você nota que perderam meio que até o senso do que é importante, não é, Felipe? Ou não? O que você acha disso? Eu acho que a gente que perdeu o senso comum, cara. O senso do que é até a humanidade. Entendeu, cara? Perdeu tudo o que... Eu não imagino que os pais dessas pessoas tenham criado elas pra ser assim, entendeu? Eu acho que, na maioria dos casos, os pais tentaram dar uma boa educação, passaram valores morais bons pra eles, de honestidade, coisas boas. Mas aí, de repente, em algum momento, essas pessoas se perderam no caminho, começaram a simplesmente cagar pra tudo e, cara, simplesmente jogar ódio pra cima de qualquer coisa, cara. Se eles veem uma pessoa... Negócio de esquerda ou direita? Fazendo um pouco de... coisa de, se, no caso dos podcasts, se ele vê uma pessoinha fazendo um pouco de sucesso, ele não concorda com alguma opinião, o cara já vai cair em cima, vai tentar cagar a tua vida. Tem que destruir. Vai virar meio que o objetivo. Tem que destruir, porque é errado, não pode, opressor, fascista, tem que... É, mas é assim mesmo. É isso aí, cara. Tanto que foi o que fizeram com o Roger, né, cara? Os haters se juntaram, pegaram os dados e o cara se fudeu. Tem outra explicação, o cara se fudeu. Aí teve que dar o Roger. Ô, oh, caralho, tô confundindo toda hora. Felipe! É, então nós vamos aí agora. Hoje eu acho que não dá mais, porque tá muito tarde. Nós temos que fazer a história do Zé Mobral. Felipe, eu queria agora pedir pra você fazer suas últimas considerações, mas não pra mim, pros ouvintes. Você vai falar direto com os ouvintes agora sobre o que, que você tem pra dizer, o que, que pode ser aprendido com o Roger da cidadezinha. Positivo. O que, que você acha que foi positivo que o cara que estiver escutando isso aqui, na sua opinião, você acha que deu pra levar pra vida? Dá pra seguir a vida lembrando disso? Fala direto com o ouvinte agora, tempo livre, Felipe. Fala aí. Eu acho que a maior questão que a gente conseguiu aprender com o Roger, ainda mais os ouvintes, que eu acho que muitos vão se identificar, é a questão de, no começo, ele se sentir um merda lá na Cidade Grande, entendeu? Como eu, assim, eu vejo muita gente nos comentários aqui, Sociedade Primitiva, nos meus comentários, em todos os podcasts eu vejo muita gente falando que se sente um merda na Cidade Grande, que não tem nada pelo que viver, entendeu? Ninguém dá a mínima pra eles. E eu acho que muitos deles gostaram do programa porque se identificaram com o Roger no começo falando: ah, eu era um merda, eu me senti um merda, eu não era ninguém, eu só conseguia pegar no máximo umas FGVs fedidas. Entendeu? Então, eu acho que muita gente acabou se identificando e ganhou esperança de quando eles viram que o Roger conseguiu cumprir os sonhos dele, entendeu? O Roger estabeleceu uma meta e não se deixou abalar pelo que as pessoas tentavam impor pra ele, de que ele era um beta, que ele não tinha chance, de que ele era um merda, e não deixou essas coisas afetar ele. Simplesmente botou uma meta e falou: eu vou seguir até o fim disso aí, eu vou atingir os sonhos. Entendeu? Eu vou ir pra uma cidadezinha, vou me tornar uma pessoa notável, entendeu? Vou ter o afeto de tudo, entendeu? Então eu acho que a principal coisa que o ouvinte vai ter gostado de ouvir. Mas e se tudo isso for uma outra Matrix, Felipe? E se a gente colocar o ouvinte na ilusão de que o dia que ele for uma cidade pequena, ele vai viver bem, a gente colocar o ouvinte em outra Matrix pior ainda, Felipe? Que aí, cara? Ah, yeah. Eu não sei, cara. Eu não sei. Porque às vezes tá fora da Matrix, você tá em outra Matrix, você só saiu de uma e entrou em outra. Será que não? Aí isso a gente pode fazer outra pergunta. Será que a gente não tá dentro de uma eterna Matrix, achando que a gente saiu dela? Caralho, cara! Que plot twist! Às vezes a gente tá aqui, tipo assim, o ouvinte aí, sou Red Pill, que se foda tudo. Só que às vezes ele tá nesse processo, é outra Matrix, não sei. Agora ele vai viver com outra Matrix aí, na cabeça dele. O que eu tô vendo isso aí, o que eu tô dizendo, ouvinte, é que não é a solução, não é você ir pra uma cidadezinha e se tornar o bambambam da cidade. Não, eu tô falando que esse era o sonho do Roger. Entendeu? Eu tô falando Roger, entendeu? Não é ouvintes no geral, entendeu? Eu acho que é um sonho muito específico você querer ir pra uma cidadezinha e se tornar o bambambam, entendeu? É a coisa, tipo, que eu nunca vi. O Roger foi a primeira pessoa que eu vi com um sonho desse. Então, que eu tô falando. Mas que é gostoso, né, Felipe? Até embriaga a gente, pô. Pô, deve ser, né, cara? Imagina você, Felipe, com um monte de mulher massa, podendo escolher, destaque social, show. Embriaga o cara, Felipe. Parando de fazer print mental pra punheta depois, né? Tendo a mulher do lado. Pô, Felipe, é por isso que esses caras entram forte no crime, cara. Porque isso é gostoso demais, cara. Imagina você, tipo, manda chuva de morro. Você decide, você trepa, você faz acontecer. O burro, cara, você é bom demais, cara. Burro, cara. Embriaga o cara. Aí, tanto que o próprio Hipocrisia Moderna aí falou nos vídeos dele que os caras do crime, pra cadeia que ele dava aula, falava que as mulheres casadas iam lá na boca que ele dá pro cara. Do nada, assim, entendeu? Eu acho que é por isso que a galera se gosta tanto dessa vida e entra com força. Fantasia, essa questão de ir pra cidadezinha, se tornar o bambambam, seja da cidadezinha, seja do morro. Imagina, cara, quem não quer ter um monte de mulher à disposição o tempo que quiser, poder pegar qualquer uma, poder minar com ela a hora que você quiser, dar o fore, não ter o filme queimado. Entendeu? Então isso tudo apela muito pro cara normal, assim, entre aspas, pro beta. O sonho de você ter. Você parar de ficar na punheta pra ficar transando todo dia, cara. Sei lá, pra muita gente. Não, mas não é só isso, eu entendi o que você quis dizer, mas não é só isso. Não é só questão de transar, não transar. Isso destaque é social, né, fisiológico. Cara? Destaque social, esse é o termo. Eu posso escolher a mulher que eu quiser nessa cidade agora. E eu como a mulher que eu quiser. Além das mulheres, os homens também. Tudo tá falando que é teu parceiro. Todo mundo quer ser seu amigo. Todo mundo quer meu amigo. Todo mundo quer ser meu amigo. Pô, isso embriaga um homem, ô Felipe. Porque mulher. É, se você for, em teoria, com dinheiro numa zona, você come a mulher que você quiser também. Ou então, não precisa nem ter dinheiro. Vamos supor, você mesmo, Felipe. Você. Eu. Tem umas duas, três moezinhas que se a gente investir um pouquinho, tal, suavizar, a gente come. Agora, é a questão do poder, certo, Felipe. Eu posso comer a que eu quiser aqui. Eu que mando. Eu que mando decretar. O povo quer ser meu amigo. Eu decreto os mandamentos feudais. Isso. Isso embriaga um homem, Felipe. Eu imagino, Felipe. Eu com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria nada disso. Mas, ô Felipe, imagina nós embriagados com isso, cara, com poder, Felipe. É, cara, tanto que você vai imaginar as duas situações, como a gente tá hoje. Tem três contatinhos assim, mas pra gente conseguir comer, tem que investir, tem que levar pra jantar, tem que fazer um monte de merda. Enquanto do outro lado lá tem um cara que simplesmente manda o amigo falar com a mina e pronto, você tá comendo ela no dia seguinte. Lá. A menina mais bonita da cidade, Felipe. Meu amigo falou que tá interessado em você. Ah, pode mandar ele vir conversar. Aí, pior, cara, eu vi um comentário que o cara falou que é tipo um mensageiro, entendeu? É um mensageiro, Felipe. Não é vai, mensageiro. Então, não vai nem lá pessoalmente. O senhor feudal manda um mensageiro falar com a mina que ele está interessado. Eu não consigo imaginar, cara. Foi mal, mas tipo, eu nunca passei. É difícil até imaginar, parecido. Não é, Felipe? Eu nunca cheguei num brother meu. Ô, velho, fala com aquela mina ali. Fala que eu tô interessadíssimo. Ô, burro. Porque o brother mandou uma merda. Fala, não, vai lá, ô seu trouxa do caralho. Eu vou ficar chegando em mué pra vocês, aí fora. Bom, é isso aí, ô Felipe. Então, é isso aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário importante. Tem mais alguma coisa que tá faltando, Felipe? A gente estava só terminando o raciocínio da coisa que o ouvinte pode se identificar. Eu não quero. Aí vem. Eu não quero entrar no argumento de a gente tá botando na Matrix, eu só vou falar aqui o que eu acho, entendeu? É. O que eu acho que. Eu acho que é uma boa coisa pra vocês levarem na vida, ouvintes. Que tipo, você pode. Depois você pode estar fora da Matrix e pensar. A vida vai ser difícil. A vida pode ser difícil, mas não é impossível, cara. Eu acho que, independente, você pode olhar com um olhar positivo, assim, que eu digo, não de fantasiar dizendo a coisa vai dar certo. Aí você olhar realisticamente e falar pode dar isso. Certo. Entendeu? Você, por exemplo, se eu botar esforço nisso aqui, eu me dedicar, eu traçar uma meta, eu posso conseguir. Claro, você tem que estar pronto para frustração. Tem que estar preparado pro fracasso, por exemplo. Porque você não pode ficar só na fantasia da Matrix e isso vai dar certo. 100% de chance. Não é assim que funciona. Aí você pode dizer, se você fizer tudo direitinho, certinho, você aumenta a sua chance de conseguir o que você quer. Que é o que o Roger fez. Ele sabia que a vida dele não ia porque ele queria que desse certo. Entendeu? Mas o que ele fez, ele superou os obstáculos, traçou o objetivo, botou dedicação e esforço, conseguiu. Ele poderia ter não conseguido, mas o cara conseguiu. E a mesma coisa pode acontecer com vocês, cara. É, ouvintes, vocês não precisam também ficar só pensando no que pode dar errado. Você tem que olhar os dois lados, as coisas podem dar errado. Porque isso também é outra matrix, sabe, Felipe? O cara fica assim, vou ganhar um salário a vida inteira... Não tem pra onde correr, essa aqui é a minha vida. Isso é uma outra matrix também, Felipe. Mesmo negativo, é uma outra matrix. Só fica. E aí você acaba ficando estagnado, né, cara? Na mesma situação de merda. Tanto que o que o Roger fez foi. Ele tentou sair da estagnação, sair da situação de merda. Então, gente, tudo que eu tô falando aqui é levar o exemplo do Roger. Você pode discordar dele em várias coisas, cara. Eu e o Hernani, por exemplo, a gente falou nos vídeos, discordou de alguns pontos deles. debateu. Mas uma coisa que eu acho que a gente concordou, e vocês também vão concordar, eu acredito, é de que o Roger conseguiu completar o sonho dele. Por mais estranho que ele seja, de se tornar o faraó de uma cidadezinha, ele conseguiu. Parabéns pra ele. Isso, cara. É isso. E eu acho que vocês também podem conseguir, eles botarem dedicação e esforço. Mas um entre na Matrix que é garantido. Só isso, ouvinte. Seja preparado pro fracasso, mas também não ache que a sua vida vai ser um fracasso completo toda vez. Mas mais do que isso, aceita o fracasso. Mas não aceita no sentido... Perdi, aceita tomei uma, no cu uma lição, e aceitei. Né, cara? Pra você correr com você fez errado. Porque outra Matrix, olha aqui, outra Matrix, Felipe, que eu te revelo que eu já passei. Não, tudo está planejado, tá tudo bem. Vamos supor, entrei na faculdade e não formei. Mas isso, eu vivi essa ilusão. Isso tá tudo planejado. Porque quando se fecha uma porta, vai abrir outra, que tá tudo certo, pelo menos o conhecimento foi agregado. Não, aceita, sai dessa Matrix, aceita, o Sociedade Primitiva é o programa da aceitação, aceita que você fracassou, admite, pra você mesmo, de coração, eu fracassei, não deu certo, é um projeto que eu encerrei na minha vida, e pronto, acabou. Sai dessa Matrix, ouvinte, pelo amor de Deus, para. Outra coisa, Matrix de sinal, isso foi um sinal. Ah, Felipe, eu perdi meu emprego, foi um sinal. Será que foi? Analisa. Ah, eu chegava atrasado todo dia. Ah, eu tava um pouco me fudendo. Será que é um sinal? Ou será que você que tá na Matrix de achar que as coisas são um sinal divino? Cuidado. Não é, Felipe? Com certeza, cara. Você... Óbvio, eu não... Eu, por exemplo, acredito em Deus, tudo. Não, eu também, Felipe. Eu também, então é isso que aí... Mas você não pode ficar achando que tudo é um sinal, tudo é o destino. Entendeu? Tudo é o destino, essa questão, destino. Nada tá determinado, entendeu? Nada. Eu não gosto desse papo de destino, porque você faz o seu próprio destino. Tudo vai depender de como você leva a sua vida, entendeu? Então, o que eu gostaria de falar aqui também é que, além de aceitar o fracasso, no caso do Roger, a gente aceitou o fracasso. A gente mostrou os lados positivos do Roger, mas também a gente falou de tudo negativo que ele tinha, que a gente achou que tinha. A gente falou, olha, cara, essa Mercedes aí foi uma burrice do caralho, entendeu? Então, ouvinte, além de você aceitar, para você poder consertar depois, eu aprender com o fracasso. Aprender, entendeu? Aprender. Você aceitar os seus sucessos. Independente do que aconteça, cara, você vai ter sucesso em alguma parte da sua vida, cara. E o Roger não era um cara que aceitava o sucesso, Felipe. Ele tava sempre pensando, quando eu era beta, eu estava fodido. Ele não conseguia viver em paz. Quiçá, olha só, Felipe, talvez... Esse desespero pra mostrar as coisas que ele tinha, talvez era até a não aceitação do sucesso. Ele foi tão acostumado a ser pisoteado, a ser merda, que agora ele tem que gritar que ele tinha Mercedes, ele tem que gritar, ele tem que comer todas as mulheres da cidade, senão ele não tá satisfeito. Olha o desespero, talvez, tô fazendo uma análise. Porque ele tem medo, cara, ele tem medo de ser o que ele era antes, ser uma pessoa insignificante, entendeu? Por isso que ele faz tanto estardalhaço, por isso que é tanto sobre como ele é o senhor feudal, porque ele precisa de alguém pra dizer, você, cara, você é querido, entendeu? Parabéns, você vai, é o alfa, você nunca vai voltar. Porque eu acho, cara, o Roger disse em palavras, acho que o maior medo dele era voltar pra cidade grande, voltar a ser insignificante, entendeu, cara? É. É isso que acontece. Bom, Filipão, é isso aí, Filipão, já estouramos nosso tempo de novo. Cara, eu só queria dizer que, ouvintes aí, por favor, me conta quantas vezes a gente falou Matrix, né? Já passou a centena. O povo vai falar assim, o Hernani e o Felipe são metedores de real. É isso aí, Filipão. Ficou faltando alguma coisa, Felipe? Cara, eu acho que a gente já falou tudo que tinha pra falar sobre o Roger, cara. A gente analisou o psicológico, analisou tudo. A vida amorosa, a vida emocional, tudo, cara. Nada. E se vocês acharem que faltou alguma coisa, qualquer coisa, botem comentários pra gente ver, porque, porra, cara, a gente tá analisando a vida do cara, então a gente pode ter deixado passar alguma coisa, mas eu acho... Ah, mas deixou, pode ter certeza. Mas, aí vocês apontam pra gente, mas eu acho que tudo certo, por enquanto, todos os programas, resumida, boa. É isso aí, Felipe, muito obrigado, vão lá se inscrever no Apenas Um CaraCast, é muito bom. Seu Felipe, tem que soltar mais programa, mano. Solta só um a cada duas semanas, o senhor vai infartar nós. É isso que eu tava falando, cara. Porra, né, Nani? Chegar 11 horas do serviço, cansado. Você tem, cara, o que eu fiz no meu último programa foi me dar um tapa-vão, vagabundo. Prometeu o Grampo Hernani uma semana atrás. It reminds me. Aí eu já tô tratando isso aí. Mas, galera. É isso aí, Felipe. Muito obrigado. E falou! Falou, galera. Valeu. And I can't see at all. And even if I could, it would all be gray. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad. It's not so bad. Que ele é justo, vem, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, firmão, sangue quente. Admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, inseguro, que nem um vira-lata, sem fé no futuro. Tem alguém lá, quem será? Meu bom, dá meu brinquedo de furar moletom, porque os ricos que me reconstruta na balada, tenta ver, quer saber de mim. Não vê nada, porque a confiança é uma mulher ingrata que te beija, te arrasta, te rouba, te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu uma vela, pique bandidão. Foi em casa na missão de trombar na Coab. De camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é a maldade comigo, inimigo não me quer. Tocou a campainha, prim, pra tramar meu fim. Dois malucos armados, sim, o isqueiro, o estopim. Pronto pra chamar a minha preta pra falar que eu comi a mina dele, ha, se ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi tão mofaia. Espírito do mal, cão, tipo sempre saia. Talarico nunca fui, é o seguinte, ando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20. Já pensou doido, isso eu tô com meu filho no sofá, de vacilo desarmado, era aquilo, sem culpa e sem chance, nem pra abrir a boca, e é nessa sem saber, preciso. At all. And even if I could, it would all be gray. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad. It's not so bad. Mas na rua, né, não, até Jack. Tem quem passa o pano, impostor, pede black. Passa por malandro ao invés de existe. E a cada 10, 5 é na maldade. A mãe dos pecados, capital é vaidade. Mas é pra resolver, se envolver. Mas meu nome eu vou fazer o que? Se cadeia é pra homem, malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, querem dobro. Mas verme é verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. Fala uma, duas vezes, se marcar até três. Na quarta, cheque mate, que nem no xadrez. Eu sou guerreiro do rap, sempre em alta voltagem. Deus por nós, estou aqui de passagem, vida louca. Eu não tenho dom pra vítima, justiça e liberdade. A causa é legítima, meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou pôr um sorriso de criança onde for, pros parceiros. Quem oferecer minha presença, talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor marinheiro, sabadão na marginal. O que será? Será? É nós, vamos até o final. E liga eu, liga nós, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmãos, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal, nos versos, vida louca. I just don't go, I'm wondering why. Get out of bed at all. The morning rain clouds up my window. And I can't see at all. And even if I could, it would all be gray. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad. It's not so bad. When she's gone cold, I'm wondering why. Get out of bed at all. The morning rain clouds up my window. And I can't see at all. And even if I could, it would all be gray. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad. It's not so bad.